Eu tô em outro plano, não sou um ser humano. Fiz a trilha pra monstro, 120 por hora, então negou, agora vacilou, pra fora, traz as mina pra chapar. Monstro real, monstro real, monstro real, monstro real. 120 por hora, então negou, agora vacilou, pra fora, traz as mina pra chapar. Monstro real, monstro real, monstro real, monstro real. Corpo e mente trabalhando muito bem. Meu pensamento bandido vai muito mais além. Enquanto as novinhas vão e vêm, articulo planos contando notas de 100. Sem contar nas naves que eu ando desfilando. Cada dia um carro novo e nem te conto como. Cada dia uma vadia nova na minha cama. Irão dizer o que irão fazer. São coisas que eu não tenho muito tempo pra perder. Pode crer. Mas se eu descolar, e aí? Pode se preparar. Monstro real é bicho solto e vai te devorar. Ninguém imaginava grana que acumulava. O quanto eu calculava, sou quente como lava. Ok, vai lá, saquei, gata. Eu sempre tive certo e dúvidas não há. Viver aonde eu vivo, eminente, água eu pego litros. O que eu tenho é sede, uma ambição descomunal, fora do normal. Eu me sinto bem assim, um monstro real. Os cana de campana passam e faz a ronda, levam o da semana. Uma vida e tantos dramas. Quem vai trocar, quem vai correr, quem pode, mas não sei. As ruas cumprem suas leis. 120 por hora, então negou, agora vacilou, pra fora, traz as mina pra chapar. Monstro real, monstro real, monstro real, monstro real. 120 por hora, então negou, agora vacilou, pra fora, traz as mina pra chapar. Monstro real, monstro real, monstro real, monstro real. Vejo o mundo todo dopado, elucido demais. Me sentindo aliviado e muito mais sagaz. No estilo B.I.G, as piate pra curtir. No iate com massagem, me senti o Dr. Dre. Hey! Me imagino na Califórnia, em Monique ou lá na Polônia. Colecionando tênis e me dando presentes. Camiseta do Lakers, e meu boné da Baby. Eles ficam puto, mas é uma puta história. Porque cada marginal sonha com a glória. Nunca fui sonhador, eu sou realizador. Se não fizesse por mim, não bastaria cor. E quanto mais, mais fui me tornando capaz. Recomeçando plano por plano em longos natais. Paz, era tudo que eu não tinha. Eu tinha que obter pra poder alcançar meus ideais. Nunca foram pequenos, minha ambição, meus segredos. Carrego comigo, se não gostou, tanto faz. Meu rap é pesado, é gangster, é under, é raiz. Mas eu tô buscando algo bem mais. Observando as novinhas ficarem todas sozinhas. Porque vazias depois de velhas não servem mais. Mas precisando atingir, o 120 é minha marca. Se alcançar, talvez não volte nunca mais. 120 por hora, então negou, agora vacilou, pra fora, traz as mina pra chapar. Monstro real, monstro real, monstro real, monstro real. 120 por hora, então negou, agora vacilou, pra fora, traz as mina pra chapar. Monstro real, monstro real, monstro real.